Poesia urbana, travo batalhas, rima na cara, derrubo canalhas. Poesia urbana, travo batalhas, o microfone dispara, rima na cara, não para. Poesia urbana, travo batalhas, rima na cara, derrubo canalhas. Poesia urbana, travo batalhas, o microfone dispara, rima na cara, não para. O microfone dispara, rima na cara, não para. Se trabalha, encara, a doença sara, mas a cura é cara. Voz que fala, não cala, a gana agarra, o chicote estrala. Rima na cara, é rua, é poesia crua, é o céu, as estrelas, é o brilho da lua. É farra, é garra, fronteira, não barra, superar e vencer sem meter marra. Acorda o mal, não acrescenta em nada, se prepara, rima na cara, é granada que explode. Quem faz o que pode, sacode, encara a vida aos fortes. Dedo do meio pros lock, tem zoião querendo dar o golpe, nem se envolve. Respeita, receita, conversa, piada, rua não aceita. Chegar pra jogar, acrescentar, jogar pra ganhar, representar. Se for fazer valer, a ideia é séria, considera. Rima na cara da miséria, soltar pro mundo, grito que tá na goela. Escolhe, entra no jogo ou ranela. Rima na cara, é o tiro certeiro, é pau de dar em doidos maloqueiro. Pau de dar em doidos maloqueiro. Pelo espaço sou grato, valeu, te fui DJ Nato. Um na rima é talento nato, o outro nos beats, nos prato é rato. Que rói a roupa do rei de Roma e o queijo prata do prato. Serviço completo sem assinar contrato. Não esquece o fone pra manter contato, mas cuidado com os falsos que trair é mato. Tem muito cara que chega de salto alto e fala que esse cara é chato. Esse Mac te fui inato, mas é nós vagabundo nato. Quem critica é bico, bico é pato. Pato eu cato e mato na rima e relato os fatos no ato sem boato. Tá na cara que a rima é na cara e encara cara a cara. Os cara de pau que só dá falha na área e não para. Só lembra que amigo quando tá no Orkut, mas quando te tromba com você até discute. Consideração como sempre na sola do boot. Te pisa, te amassa ainda por cima, depois senta o chute. Aqui no Brasil vergonha na cara é coisa rara, meu chapa. Então se liga, comparsa, se não vai de cara na vala. Pone me causa quadrilha, PDD. A minha família valeu o convite, Arnaldo de Full, Max e Danta, segue na rima. Preto louco na rima de Santo André, ABC. Pro homem preto crescer tem que ter trabalho, escolha e lazer. Não tenho medo da roça, sem fome, sem glória, seu pesadelo de volta. Falsos MCs, cadê sua história? Fecha essa boca de bosta. Ideias desencontradas demais, toma vergonha, rapaz. Pra Maurizinho, você faz cartaz, sujeito incapaz. Milhões de pessoas que travam batalhas, milhões de pessoas derrubam canários, milhões de crianças que morrem de bala, milhões de falsários não agregam em nada. Inteligência no flow, sangue bom, isso mesmo. Pau de dar em dois, maloqueiro. Do contra, guerra santa, só guerreiro. A história que revela os verdadeiros. Toca o gongo, neguinho, então, tô no ringue. Liga os holofote, olha pra mim, Don King. Dantas, o maloqueiro. Do outro lado faz fila, vem você e sua banca. Se é pra rimar na cara, meu rap, teu peso do balde. Olha só esse round, essa fita underground, eu dou chuto balde. E manda um salve pros maloqueiros. Que se é pra ser rua, tem que ser verdadeiro. Vagabundo de estilo na pegada do louco, tipo mandando pipoco bem no meio do coco. Sente só o sufoco, os bico fica bobo com o bagulho. Pedrada não, chuva de pedregulho. Fazendo barulho com meu mano Tifu. O resto que se dane vão tudo se fu. Que eu vou apresentar o que é o submundo. A banca pau de dar em doido e Dantas, família quarto mundo. Poesia urbana, travo batalhas, rima na cara, derrubo canalhas. Poesia urbana, travo batalhas, o microfone dispara, rima na cara, não para. Poesia urbana, travo batalhas, rima na cara, derrubo canalhas. Poesia urbana, travo batalhas, o microfone dispara, rima na cara, não para.